seja o rei que vem em nome do Senhor, exaltado entre as nações, Emmanuel. Te exaltamos com louvor, és bem-vindo, ó Senhor, tua glória está presente aqui. Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, exaltado entre as nações, Emmanuel. Te exaltamos com louvor, és bem-vindo, ó Senhor, tua glória está presente aqui. Hosana nas alturas, seja o rei que vem em nome do Senhor, exaltado entre as nações, Emmanuel. Te exaltamos com louvor,